Só me diz se é o que você sempre quis, se isso vai te fazer pensar, se você não pode me ajudar. Deixa assim, deixa tudo para mim, deixa eu ver o que será, deixa eu ser o mais feliz. Vou esperar por você em todo lugar, mesmo sabendo que não vai voltar. Deixa mais sonhar, me impede de chegar. Veja bem, faça o que quiser fazer, mas não tente me entender. Eu posso te fazer mudar. Quando a sua canção tocar, mesmo sabendo que não vai voltar. Você sempre foi assim, e pra mim não podia mudar. Qual a sua intenção? Aonde isso vai nos levar? Nos sabendo que não vai chegar. Vou escutar quando a sua canção tocar, mesmo sabendo que não quer voltar. Mesmo sabendo.